trabalhadoras no ambiente de trabalho e no exercício de suas atividades. Não aceito tal conduta e peço que, se ocorrer uma situação do tipo com algum servidor, o caso seja denunciado por qualquer um dos meios de comunicação disponíveis. Muitos parlamentares se manifestaram a respeito da queda no número de inscritos no Enem em relação a anos anteriores. Danilo Dupas acreditou a diminuição à pandemia do coronavírus. Rosana Barroso, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, apontou a dificuldade de acesso ao exame por parte de estudantes negros da periferia e indígenas. Quando menos jovens se inscrevem no Exame Nacional do Ensino Médio, é uma derrota para o Brasil. Quem é que nós vamos formar para contribuir com o desenvolvimento nacional, inclusive para a superação das crises que a gente tem passado nesse momento? O presidente do INEP, Danilo Dupas, informou que iria se reunir com a Associação de Servidores do órgão para apurar as denúncias. A presidente da Comissão de Educação, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, disse que 5 requerimentos que ainda precisam ser votados pedem a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para dar explicações sobre a crise no INEP. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Marumbi, Marumbi. Atenção para a hora certa. 8 horas. Olá, queridos, sou o pastor Paulo Davi e quero convidar você a participar comigo do programa Tempo e Pausa, de segunda a sexta, das 8 até 8:30 da manhã. Nós estaremos juntos ouvindo músicas que inspiram, compartilhando a palavra de Deus, mas também batendo um papo bem legal sobre temas interessantes, aqui pela Rádio Marumbi FM 88.5. A Bíblia é um livro que atravessa séculos mostrando-se indispensável a todo cristão. Traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos, o equivalente a 50% das línguas faladas no mundo, a Bíblia tem milhões de exemplares distribuídos. Mas apenas conhecer seus dados históricos não nos aproxima de Deus e tampouco abre nossos ouvidos para compreendê-la. Precisamos estar sensíveis para ler e ouvir cada palavra que flui através deste livro sagrado e nos colocarmos em santidade, abertos para o mover de Deus, que deseja propagar sua palavra e providencia meios para que isto aconteça, fazendo desta programação um canal de comunicação com você. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e somos Dele. Somos o Seu povo e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas Suas portas com ação de graças, e em Seus átrios com louvor. Dai-lhe graças, e bendizei o Seu nome. Porque o Senhor é bom, A sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Salmos 100, 3, 4 e 5. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmos 126, 6. Seja um colaborador da madrugada com Deus e ajude-nos a trazer vidas aos pés de Cristo. Contribua. Conta 43400, dígito 0. Agência 1197, dígito 5, Banco Bradesco. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Madrugada com Deus. Resgatando vidas para Cristo. Se você nunca viu Deus, não se preocupe. Basta ouvi-lo. Sistema Yancey de Comunicação. Cinza away.